Quero te lembrar que queres tudo. começar. A festa toda a noite, até o sol raiar. Abro a vinho verde, mulher não vai faltar. A festa toda a noite, vai ser sempre a dançar. Até de madrugada, o meu povo vai saltar. A festa toda a noite, até o sol raiar. Abro a vinho verde, mulher não vai faltar. Ora, muito bom dia, são 9 horas e 14 minutos, então espero que tivessem passado um bom fim de semana e vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Então estamos cá com mais uma missão, as Manhãs Românticas. Ora, espero que vocês estejam todos bem daí desse lado, que estejam com muita saúde. Para todos os doentinhos, muita coragem, é o que eu desejo e boas melhoras. E então, para quem trabalha, também um ótimo dia, porque está, hoje já está mais ou menos, mas amanhã e quinta já dá muito mais frio. Então, uma ótima terça-feira de 18 de janeiro, e hoje é o Dia Mundial do Riso. Então, quem se puder rir, que se riam, que faz muito bem rir. Então, vamos continuar com as nossas músicas, e estou aqui, então, das 9 até ao meio-dia, e vamos continuar com as músicas, com muita, muita música românticas e outras várias. Então vamos à música. O homem trabalha uma vida inteira para um dia regressar. E no estrangeiro, sempre um forasteiro, com a saudade do seu lar. No coração traz a mulher que ama e que sempre amará. Aquela cara bonita e aquele corpo divino que ele nunca esquecerá. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, e a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, e a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. É no inverno que no meu peito a maior a solidão. E essa tormenta de ter que esperar no agosto em Portugal. Na minha oração peço ao Senhor o milagre de voltar. E olhar essa cara bonita e esse corpo lindo eu nunca esquecerei. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, e a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu quero ficar. A

choque, é Miss Panorama. Nenhum homem consegue ir com ela para a cama. É Miss Panorama, é Miss Panchoque. Ai, eu vou abrir com ela para ver se tenho sorte. Um sonho de mulher, mas não dá confiança, é um osso duro de roer. Quando passa na rua, ninguém fica indiferente. A mulherada grita e vem a moça da pochete. É toda boa zona, melhor que um avião. Seu corpinho Coca-Cola me provoca sensação. É boa como o milho, melhor que um jaguar. Deixa todo homem louco, todos querem conquistar. É Miss Para-choque, é Miss Panorama. Nenhum homem consegue ir com ela para a cama. É Miss Panorama, é Miss Para-choque. Ai, eu vou lá ver com ela para ver se tenho sorte. Um sonho de mulher, mas não dá confiança, é um osso duro de roer. Quando passa na rua, ninguém fica indiferente. A mulherada grita e vem a moça da pochete. É toda boa zona, melhor que um avião. Seu corpinho Coca-Cola me provoca sensação. É boa como o milho, melhor que um jaguar. Deixa todo homem louco, todos querem conquistar. É Miss Para-choque, é Miss Para-lama. Nenhum homem consegue ir com ela para a cama. É Miss Para-lama, é Miss Para-choque. Ai, eu vou lá ver com ela para ver se tenho sorte. Consegue ir com ela para a cama. É Miss Para-lama, é Miss Para-choque. Ai, eu vou lá ter com ela para ver se tenho sorte. É toda boa zona, melhor que um avião. Seu corpinho Coca-Cola me provoca sensação. É boa como o milho, melhor que um jaguar. Deixa todo homem louco, todos querem conquistar. É Miss Para-choque, é Miss Para-lama. Nenhum homem consegue ir com ela. É Miss Para-lama, é Miss Para-choque. Ai, eu vou lá ver com ela para ver se tenho sorte. Ai, eu vou lá ver com ela para ver se tenho sorte. Te amava, a saudade apertava em mim e chorava. Eras tu quem eu queria para mim, quem eu amava. Hoje entendo e até digo mais, ainda vais voltar. Fiquei e foste embora. Tantas noites

tchau, tchau, tchau. Estás querendo o endereço da Maria, tchau, tchau, tchau. Maria, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Maria, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Maria, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Estás querendo o endereço da Maria, tchau, tchau, tchau. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. O meu coração bala sem parar. que chegas para mim, te colas assim à minha cintura. Sinto o meu corpo vibrar, eu vou rebentar, meu Deus, que loucura. Baila, baila, baila, amor, baila, baila, amor, baila sem parar. Eu não saio mais daqui, não saio daqui sem te ver. Mil olhos a olhar, querendo conquistar o teu coração. Quando tu chegas para mim, me entregas assim esse corpo teu. Todos ficam a saber que és minha mulher, teu corpo é meu. Baila, baila, baila, amor, baila, baila, amor, baila sem parar. Eu não saio mais daqui, não saio daqui sem te acabar. Chumbo no chifre. Oh, meu bem, meu coração já pula. mar. Manda teu marido embora, teu macho vai chegar. Oh meu bem, meu coração está a pular. Manda teu marido embora, que teu macho vai chegar. Não se meta comigo. Tu agitas em meus braços, vais chorar feito menino. E se eu baixinho o mundo igual a todo chifrudo, tenho que aceitar o destino. Oh meu bem, meu coração está a pular. Manda teu marido embora, que teu macho está a chegar. Oh meu bem, meu coração está a pular. Manda teu marido embora, que teu macho está a chegar. Oh meu bem, meu coração está a pular. Manda teu marido embora, que macho vai chegar. Oh meu bem, meu coração está a pular. Manda teu marido embora, que teu macho vai chegar. Ora, estamos à escuta de Vandalusa. Oh Maria, manda o homem embora. Então são 10 horas aqui na nossa Rádio Arco-Íris 96.2 e vocês estão à escuta das manhãs românticas. Então espero que vocês estejam a passarem uma ótima manhã aí desse lado, uma manhã de terça-feira, 18 de janeiro de 2022. Então continuemos com a nossa música e espero que esteja dos seus agrados esta bonita música portuguesa com as manhãs românticas. Rapaz, tu és velho, menino de cor. Juro que é verdade e que sei a mim. Que felicidade ter um filho assim. É milagre, vou acender uma vela ao Senhor. A minha mulher é branca e eu sou branco também. Mas tivemos um filho de cor. É milagre, vou acender uma vela ao Senhor. A minha mulher é branca e eu sou branco também. Mas tivemos um filho de cor. O filho é meu, isso não duvido. É um milagre ter nascido assim. Ele é de cor, mas está decidido. Vou ter sempre ao pé de mim. O que aconteceu não posso explicar. Se ela diz que é meu não vou duvidar. Jura que é verdade e que sai a mim. Que felicidade ter um filho assim. É milagre, vou acender uma vela ao Senhor. A minha mulher é branca e eu sou branco também. Tivemos um filho de cor. É milagre, vou acender uma vela ao Senhor. A minha mulher é branca e eu sou branco também. Mas tivemos um filho de cor.

olhei para o relógio, já era de madrugada. Todo o dinheiro que eu tinha perdi na mesa do jogo, o meu amor me trocou. Eu fui para a farra de novo, o meu barraco caiu. Chama o pedreiro, meu amor, derrou comigo, vou dormir para o galinheiro. O meu barraco caiu. Chama o pedreiro, meu amor, derrou comigo, vou dormir para o galinheiro. Thank you. vêm elas com a cabeça e o pendal. E nós ficamos muito babados e só pensamos tal e coisa, coisa e tal. Quando elas passam com seus vestidos, lá vem o vento, nosso amigo, para soprar. E nos decobres, e elas provocam, fazem aquilo para nos pôr a rastejar. Não há homem que aguente tanta provocação. Não há homem que aguente só de logo atenção. Não há homem que aguente tanta provocação. Não há homem que aguente só nos mata o coração.

Rita, meu Boguinas e eu.

no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arconciel. Ora, pois, vocês sabem que está cá o Torni Carreira e faltam 3 dias para fazer esse grande espetáculo. Então, quem ainda não tem bilhetes, se pensar em ir, eu acho que ainda deve haver bilhetes à venda. Ora, e são 11 horas e 4 minutos e vamos continuar com as nossas manhãs românticas e vamos começar já, então, não é com o Torni Carreira, mas é com Daniel Saraiva, a menina dos meus sonhos. Então, vamos à música. Nunca em minha vida eu pude ser feliz, pois eu não queria acreditar. sempre. E continuamos então com a gata. Aleluia. que hoje vos vou dizer. Muitas loucuras e amarguras, verbo amar e sofrer. Esta cantiga, a minha vida, é tema principal. Mas a entrega de sempre, ai, vai ser igual. Não está diferente, há uma carente da menina mulher, que sempre deu tudo, de mais profundo e melhor do seu ser. E se hoje o sucesso é mais do que eu peço, o meu crer também. Horas e 20 minutos e 48 segundos. Então, e continuamos com a nossa manhã romântica. E desta vez é José Alberto Reis, Sem o Teu Amor. Sem o sol na minha vida sobrevivo, sem o mar também consigo ser alguém. Se tiver o teu calor, o teu sorriso, já me chega para que fique tudo bem. sem estrelas lá no alto, não me perco. Sem o vento, mesmo assim, eu sei planar. Mas se um dia teu amor não estiver perto, fico assim como o refrão que vou cantar. Sem o teu amor, nada sou. Sem o teu amor, é o fim. Só quando me falta, a vida se acaba, eu fico sem mim. E eu não sou ninguém. Sem o sol na minha vida, sobrevivo. Sem o mar, também consigo ser alguém. Se tiver o teu calor, o teu sorriso, já me chega para que fique tudo bem. Sem estrelas lá no alto, não me perco. Sem o vento, mesmo assim, sem planar. Mas se um dia teu amor não estiver perto, fico assim como o refrão que vou cantar. Sem o teu amor, nada sou. Sem o teu amor, é o fim. Só quando me falta, a vida se acaba, eu fico sem mim. Sem o teu amor, nada sou. Sem o teu amor, sabes bem. Só quando estás longe é que tudo me foge. Eu não sou ninguém. Não sou ninguém. Verías melancolía.

ia lá, vão te buscar. Como as noites de Alibaba. Ela enxame e faz sonhar. E o véu só me deixa ver olhar. Ao redor do fogo todos a cantar. Mas é pra mim que ela quer dançar. Mas acho que ela só quer bailar. Não acho que quer me amar. Dia a dia lá, vão te buscar. Como as noites de Alibaba. Quando essa dança terminar, sei que vai embora e vai me deixar. E todas as noites vou rodar. E cada dia eu vou procurar. Será que ela me quer? Divina ou é mulher? Será que ela me quer? Divina ou é mulher? Menino, uma noite eu sonhei em vão. Deixou um deserto no meu coração. Quero te tocar e tirar o véu. Nos meus olhos brilha a luz do céu. Será que ela me quer? Divina ou é mulher? Será que ela me quer? Divina ou é mulher? Como uma mulher eu vou te procurar. E nessa viagem vou te encontrar. E em cada tenda eu vou te amar. Vive uma noite ali, babá. Mas acho que ela só quer bailar. Não acho que quer me amar. Vinha de lá, vou te buscar. Como as noites de ali, babá. Minha mãe, o tempo passa.

11 horas e 43 minutos, então estamos quase a chegar à nossa reta final de mais uma emissão, As Manhãs Românticas. Então vamos continuar ainda temos um quarto de hora a passar e vamos continuar e temos muito a passar. Então eu vou passar até mais uma canção, Nosso Amor Terminou. Continuamos então, Amor, dá-me a tua mão. E estamos quase a chegar à reta final da nossa emissão. E espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia

vai mudar, vai acabar o inferno, Portugal vai melhorar. Chega o verde aqui, a coisa vai mudar, vai acabar o inferno, Portugal vai melhorar. E para o ano vão acabar as misérias, os portugueses podem ir todos de férias. E para o ano vão acabar as misérias, os portugueses podem ir todos de férias. E vós acreditais? Não. E vós acreditais? Não. E vós acreditais? Que vou mentir ao caraças. E vós acreditais? Não. E vós acreditais? Não. E vós acreditais? Que vou mentir ao caraças. Acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Que vou mentir ao caraças! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Que vou mentir ao caraças! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Ora, 11 horas e 55 minutos, estamos a 5 minutos do fim da nossa emissão. Então vou passar aqui mais uma canção do nosso artista, o nosso cantor, Tony Carreira. E então é com esta música que eu vou acabar a minha emissão, que hoje vou deixar um bocadinho mais cedo, 2 minutos, porque tenho aqui o meu netinho comigo e eu tenho que cuidar dele, vestir-lo, e então... para levar. Então, vamos continuar com esta música e encontraremos aqui, então, sexta-feira, se Deus quiser, às 9, das 9 ao meio-dia, com a música O Fim de Semana à Porta. Então, vamos ouvir o Tony Carreira e, de já, da minha parte, despeço-me. Tudo de bom para vocês e tenham uma ótima semana e agasalhem-se bem e façam muito cuidado com este vírus. Então, até sexta-feira, se Deus quiser, que depois vou-vos deixar com o RTP Internacional. Ninguém sabe como vai a minha vida, nem a dor que está atrás do meu olhar. A verdade em meu silêncio está escondida e a saudade só em mim me quer falar. Nem tu sabes porque já não queres saber, nem metade do iguais. E nunca mais voltei Então, muito bom dia e até sexta-feira, se Deus quiser. Bom apetite a todos e muita, muita saúde. É o que eu desejo. Vou deixar com a RTP Internacional. Muito bom dia, são 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira.